Quero inicialmente dizer que, embora estejamos passando por momentos difíceis, não só em Taquara, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo, Taquara vem tendo avanços. E eu cito aqui os asfaltos que vem sendo feito na Davi Canabarro, na 7 de setembro, agora por último na Pascoalina Freidrich. E como disse aqui o vereador Soares, em virtude do financiamento que foi aprovado por esta casa, haverá mais calçamentos, mais asfalto para o nosso município. Eu ando bastante pelos municípios vizinhos, e embora Taquara esteja fazendo bastante asfalto nos últimos anos, Taquara ainda é o município que menos asfalto tem. Todos os municípios vizinhos estão bem mais avançados nessa questão, e esse trabalho de asfaltamento das estradas é fundamental, é progresso para o município de Taquara. Também quero destacar aqui a reabertura do hospital e dizer que os dias atrás, quando o hospital temporariamente fechou suas portas, eu postei na minha rede social dizendo que o hospital não iria fechar. Eu vi alguns políticos comentando lá na minha postagem, tirando sarro: ah, mas fechou. Dando um sentido de que quanto pior, melhor. Parece assim: tomara que feche, porque daí nós vamos lá e ganhamos a eleição e nós queremos assumir o poder. Incitando a comunidade a pensar o erro, incitando a comunidade ao erro. Mas, graças a Deus, como a gente postou lá, não era algo definitivo, era algo temporário. O hospital está aberto, o hospital avançou, porque agora são 20 leitos de UTI. Então, está cada vez melhorando. Quero falar também da pandemia, dizer que sou contrário a esta paralisação geral como estava, né? Agora as coisas estão voltando à normalidade aos poucos, mas é triste, vereador Nelson, é triste tu olhar para as lojas e as pessoas paradas assim na porta da loja, vereador Fih, olhando para a rua, e o cliente não entra, as pessoas não entram. As pessoas estão com medo. É triste o que estão fazendo com a economia do nosso país. Eu estou vendo soltar bandido e prender empresário. Olha no Piauí aí, essa semana aí. No Piauí, está rolando na rede social, e não só lá, vários outros casos. Prendendo um empresário porque abriu a loja. Ele estava errado, não deveria ter aberto a loja. Mas aí prender, algemar, deitar no chão, fazer o cara desmaiar, levar algemado. Isso é uma inversão de valor. Isso não pode. As empresas estão demitindo. O vereador Soares disse aqui. A Beira-Rio demitiu 1.000 funcionários agora. Os Aflex demitiu. Estão demitindo. E eu quero só dizer uma coisa. Cuidar da economia também é salvar vidas. Cuidar da economia também é salvar vidas. Se a economia quebrar, como aparentemente vai, vai ser pior do que o coronavírus. Muito pior. Então tem que cuidar do grupo de risco, usar máscara, tomar todos os cuidados. Mas as coisas têm que voltar à normalidade. Para encerrar, presidente, quero agradecer ao Progressistas que me acolheu agora neste último mês, né, onde abriu a janela para transferência de partido. E estou feliz, acho que é um partido que tem a mesma característica do Partido Social Cristão, a qual eu vim, né? Eu saí do partido por questão de sobrevivência mesmo, mudou a lei, então não seria possível continuar no PSC, mas o progressista que tem as mesmas bandeiras. Então, me acolheu e eu agradeço aí. Vamos fazer uma caminhada bonita em nome da nossa cidade. Muito obrigado.